jumping at a nuclear shower. Once again, the place it's moving. The record playing, the crowd is moving. Pump up the bass in my place. On a beat for, no time to waste. No matter how fast you walk, I'm faster. So let me get to you, I'm the master. I play the hits and you start the party. Come on, girl, let's pump that body. Thank you. Flash House. Sunny.

cross burning bridges, it's a crime. I am here, there must be somewhere I can read. Now take me there. It's time to see. I wanna make you breathe. Life can be whatever, what you want it to be. Sacanagem, tá? Então, no vocais de Nana Redding, live. Tivemos aí a Enya com Orinoco Flow, Miguel Falabella com Estatuto do Homem, produzido pelo Meme, tá? DJ H ou DJ H com I Like It. E também começamos aí com o DJ Bobo, que de bobo não tem nada, Keep On Dancing, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas boas e velhas versões originais. E também algumas diferentinhas. Certa para o público certo. 18:33. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. De volta com o segundo bloco do Flash House. Karen Ramirez, Looking for Love. É essa que tá começando devagarzinho. Aí no fundo. Mas não se muda. Daqui a pouco vai começar a bater. E vai vir aí a Sunscreen, Sibyl e Tatiana. Então, já faz ideia da bateção de destaque que vai rolar, né? E se você sintonizou a rádio agora e tá estranhando essa bateção de destaque gostosa que tá rolando aí, saiba, esse é o Flash House. 2 horas com músicas dançantes e velhinhas, gostosas, mixadas e apresentadas pelo tagarela que vos fala, DJ Marcandi. Portanto, aumenta o volume aí, hein? Anyone to be mine. I thought love was just a fabrication. A train that wouldn't stop at my station. Home alone, that was my consignment. Solitary confinement. So when we met, I was cursing around you. Didn't know I was looking for love. So looking for love. Didn't know Take a good look at me. I'm in misery. Maria, Chibiu, The Love I Lost, Sunscreen, Love You More, Karen Ramirez, Looking for Love. Esse foi o segundo bloco do Flash House, que daqui a pouco volta. Você está ouvindo Flash House. Todos os sábados. A partir das 11 da noite. Você confere o Dance Mix. O maior programa de música eletrônica em rede da América do Sul. 2 horas de muita música eletrônica pra você. Apresentação: Alex Hunt, Mia Ibsen e Grilo. Dance Mix. Todos os sábados, a partir das 11 da noite, aqui na Rio Sul Rádio. 18 horas. E 59 minutos. Mundo Kids Ortopé. As melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. May it run. Taylor Day. Yeah. the pressure on every night. Explanations are complications. We don't need to know the where or why. Chances for advances. Don't care if you think we're out of line. Conversation is interrogation. Get out of here, we just don't have the time. Take a leave us, only please believe us. We ain't never gonna be respectable.

I kind of never sure. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Esse foi o terceiro bloco do Flash House que vai voltar daqui a pouquinho, hein? Você está ouvindo Flash House. Belos acordes nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 19:33. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E

turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. day shall I pay the price? All I want to be is left alone in my average home. But why do I always feel I'm in the twilight zone? And I always feel alone. Thank you. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Brother and sister, together we'll make it through. Someday a spirit will lift you and take you there. I know you've been hurting, but I'll be the one to say that for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Come on, everybody scream.

Hamilton com Sky High. Também tivemos aí Schwarzkopf, eu sempre enrolo, tá? É um nome alemão, eu acho. Schwarzkopf. O nome da música, pelo menos, em inglês, tá? Everybody Get Down. E é mó barata a música, hein? Gosto muito. Também tivemos aí Rosala com Everybody's Free. Royal Gigolos com duas músicas deles, tá? É uma dobradinha. No Milk Today e Somebody Watching Me. Também tivemos aí Right Side Fred com I'm Too Sexy. Rick Astley com Sleeping. E começamos o último set do programa de hoje com Pet Shop Boys Suburbia, versão 2004, chamada White Label Mix. Bom, o programa de hoje acabou, tá? Então semana que vem tem mais Flash House. Espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito que eu gosto de fazer. Então, grande abraço pra vocês e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Ah, volta e meia eu esqueço e entro em outro site e saio da Rio Sul Rádio. Que saco! Ora, é só baixar nosso aplicativo para o Windows. Com ele, você nem precisa entrar no navegador para ouvir a Rio Sul Rádio. No site da Rio Sul Rádio, você encontra um link para download e também um vídeo explicando como instalar. Aplicativo para o Windows da Rio Sul Rádio. Ah, agora sim. 20 horas e 12 minutos. Rio Sul Rádio.